call me Mike, prosiga. Autorizada a reposta no termo, Golf Uniform Mike. Mike, 1170, boa noite. Oceano, identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ajuste 1092. Autorizado SAP, TAM 3170. Santos, eu não sei se zero confio, o senhor está fazendo algum desvio? Sim, se informe, terminando o desvio. Salve Salvador, aqui um Gol, Golf Uniforme Mike, informando o término do reboque, grátis, bom dia, senhor. Gente, bom dia. Latam 3170, desça para 2 no pé, permanece o ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2000 PS 2, autorizado ILS X-Ray, repontanete estabilizado, 3170. Salvadora, Pan, Mike, Bravo, Golf. Mike, Bravo, Golf, prossiga. Mike, Bravo, Golf, na posição 2, parte 3, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado foi para ela. Gente, autorizada, repórter do terno, Mike, Bravo, Golf. Golf, vamos lá, terno. finalizando, tá 3170. Então, 3170, completo final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite, bom posto. Obrigado, bom serviço. Torre Salvador, muito boa noite. 3170, estabilizado LS, pista 1-0, com trem baixado e travado. Boa noite, Adriano 70, altímetro 1012, 1012, vento 140 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, 34, 3170, grato. À direita, Solo 21, decimal 9, Barante. À direita, 209, outra 3170, Barante. Está atrasando 70, livrou na sua escuta via Aco. Boa noite, a 3170, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão número 5, está atrasando 70. Salvador, é o TAM, Mike Bravo Golf, informando o Terminal Shack, grato, bom dia. Bom dia. 3520, bom dia, senhor, na identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 092. Sente mais próximo será autorizado, Serra Vitor 366, mantém inicialmente o perfil da chegada Mari. Então, 3520, número 1 na aproximação, autorizar direto e TAP. 5520, vem na Flor Serra Vita 366, desce a 2510, 25010, reporte estabilidade.